Introdução Workshop número 481. Inércia e gravidade. Semente obtém 80%. Tecnologia de vórtice. Além de nosso Criador. Neste workshop, muito foi discutido sobre a inércia e que a vida é sobre a compreensão da interação dos campos. Vamos começar abrindo ainda mais nosso entendimento sobre inércia, gravidade, massa e peso. O material de apoio para esse estudo aqui dessa introdução, que será útil para todos nós, é a introdução do workshop número 480 e o vídeo de 6 minutos chamado Inércia e Gravidade, que está no nosso canal do YouTube, no Cast Brasil Tecnologia do Plasma. Inércia, gravidade, peso e massa. Ensinamentos continuam. Vou tentar resumir e simplificar o vídeo de 6 minutos sobre gravidade e inércia. Primeiro de tudo, magrav significa magnético e gravitacional e se referem aos campos que saem de um plasma e voltam a entrar. Isso é basicamente tudo. E tudo tem campos de magrav, como o yin e o yang. Estamos acostumados a falar da unidade que economiza eletricidade como magrav. E também estamos acostumados a pensar em magnético e gravitacional como sendo separados, mas na verdade eles estão juntos. Sempre que o magnético dá e vai para fora, ao mesmo tempo o gravitacional recebe e traz de volta para dentro. Este é um importante entendimento fundamental. Sempre que o Sr. Cash fala sobre interações, é a isto que ele se refere. Quando o planeta foi formado, primeiro os campos gravitacionais e magnéticos. Gravitacional vem primeiro. Primeiro esses campos gravitacionais e magnéticos se equilibraram e formaram o estado da matéria da Terra, a crosta, ou a superfície e os continentes. E quando os campos magnéticos e gravitacionais vieram para equilibrar o limite externo, e assim a atmosfera da Terra foi formada. Em seguida temos a gravidade do planeta. Mas tenha em mente que a gravidade e a inércia são diferentes. Mas ambas são magraves, o que significa apenas que interagem através de seus campos magnéticos e gravitacionais. A gravidade é o magrave no centro da Terra e não há nenhum estado de matéria lá. São apenas campos plasmáticos que interagem com outros plasmas, como o que chamamos de massa. Já a inércia é o que converte os campos de magrave em estado de matéria. Sempre que a inércia é discutida, refere-se ao estado da matéria. O que é confuso para nós é que esse estado da matéria é, na verdade, um plasma de menor força. De acordo com o Sr. Cash, isto é o que acontece. O plasma da Terra interage e cria novos plasmas. De certa forma, tem filhos. E estes plasmas chegam ao equilíbrio do campo gravitacional e magnético com a atmosfera da Terra e, através da inércia, se tornam estado de matéria. Estas são as pedras e os átomos de hidrogênio, por exemplo, no nosso planeta. Este estado da matéria é, na verdade, separado do magrave que os criou. Pode-se dizer que a inércia é independente da gravidade do planeta. Isto é difícil de entender porque estamos acostumados a ter tudo misturado. Mas eles se comportam separadamente, como você vê quando, por exemplo, você deixa cair um pequeno graveto e uma pedra grande ao mesmo tempo. Eles caem na mesma velocidade porque a inércia não os afeta até que eles toquem a fisicalidade do planeta. Caso contrário, a pedra pesada cairia muito mais rápido. E isto é uma prova clara de que a gravidade e a inércia são diferentes. É aqui que a massa e o peso se unem. Massa é apenas o número de plasmas ou átomos que algo contém. E o peso é a interação da inércia do magrave em direção ao planeta. A massa é sempre a mesma porque é baseada nas interações de plasma e o peso na inércia, que tem valores diferentes. É preciso rever isso muitas vezes para que faça sentido. Mais uma coisa a acrescentar, que é, da próxima vez que você pegar uma pedra e sentir o peso dela, lembre-se que a inércia que criou aquela pedra está dentro dela, separada da inércia da Terra. E você está sentindo o puxar da massa ou dos plasmas em direção ao plasma da Terra. Você não precisa de fórmulas matemáticas complicadas para entender como a criação funciona. Este é o aspecto científico da inércia através dos campos, mas há também um aspecto emocional, que virá mais tarde e nos ajudará na transmutação. Outra coisa que saiu desse ensinamento aqui é que o estado da matéria é relativo à inércia magrave e à gravidade deste planeta. E se você levar os mesmos campos para outros lugares, eles não permanecerão necessariamente como matéria. Então, será que a matéria é realmente tão sólida quanto pensamos? O Sr. Cash então acrescentou esta semana que os campos interagem para se tornarem massa e peso, onde a massa é o gancho e o peso é a reação ao meio ambiente junto com as emoções. Há muita coisa aqui nessa imagem. Quando olhamos para os nossos gans, vemos a massa porque os gans são plasmas separados e isso é o que é a massa, uma contagem dos plasmas. O peso é a reação ao meio ambiente, o que significa apenas as interações de campo magnético, gravitacional e inércia, mas depois ele acrescentou também as emoções. Estas emoções são a forma como vamos controlar nossa experiência de vida. Estamos apenas começando a ver como vamos ser capazes de brincar com a criação. Há mais ensinamentos espalhados por todo este workshop sobre a inércia, mas com este contexto de ensino aqui, começa a fazer mais sentido o que ele está dizendo. Como dissemos anteriormente, cada inércia é independente, portanto o rim e todos os órgãos têm sua própria inércia, e até mesmo a linfa tem sua própria inércia, como ela se manifesta na fisicalidade dentro do vácuo do corpo. Esta seria a força de campo magnético gravitacional na qual eles podem manifestar a fisicalidade. E então, há a parte emocional, que ainda não lhes foi ensinada. A mesma forma como o planeta foi criado, é também como as células são criadas. Isso significa que, se entendermos isso, podemos mudar a inércia de uma célula cancerígena. Mas ele não disse o que acontece com ela. Será que ela se transforma em energia? Quando temos plasmas dentro de plasmas, como a Terra dentro do sistema solar, então a gravidade para um será inércia para o outro. Então a próxima etapa será aprender como criar inércia a partir dos campos, para que possamos nos manifestar visivelmente aos outros para confirmar assim a nossa existência. Isso também pode ser feito através dos campos universais. Acredito que ele quis dizer que podemos manifestar a fisicalidade através dos campos da inércia, até mesmo dentro de outro plasma. Mas então precisamos saber como trabalhar com a linha de comunicação. Depois ele trouxe que o Criador trabalha no carbono 18 e o Únicos no carbono 16. Tudo na criação parece estar trabalhando no mesmo padrão, mas apenas em escalas diferentes. O que nós rezamos, reza para outro. O plasma em que vivemos, também vive em outro. Outro tópico importante neste workshop foi sobre a alimentação do homem sem matar. Primeiro, a posição onde se formou a inércia da criação da Terra contém dentro dela os campos de ganância para o homem matar e destruir. O planeta não fornece energia suficiente para que o homem sobreviva, então ele sai para comprar, entre aspas, energia de outras almas. Ele se tornou um ladrão e um assassino. Mas como todos fazem isso, então isso acabou se tornando normal. Então a grande pergunta foi: o Criador do Únicos faz a mesma coisa em seu próprio domínio? A resposta será dada mais tarde. Talvez seja por isso que todo Únicos fará parte das próximas mudanças. Então a alma com o Sr. Cash deve ser de muito além de nosso Criador, tendo ele o conhecimento e o poder para fazer estas mudanças. Assim como o plasma da Terra cria raios, nós também podemos criar eletricidade sem ímãs rotativos. Um buscador de conhecimento tem construído um dispositivo de alimentação com aminoácidos e gans e usando níveis mais altos de eletricidade. Mas como isso está no estado da matéria, não afetará muito os próprios gans, talvez mudando a cor por algum tempo até que o excesso de energia se equilibre. Basicamente, ainda não temos conhecimento suficiente para nos alimentarmos com os gans. Acabaremos então com a escassez de certos campos e teremos problemas com a nossa saúde mais tarde. Mas é bom continuar experimentando e aprendendo sobre os campos. Ao mudar as posições do corpo e com a respiração, você pode atrair as energias diferentes de diferentes alimentos. Mas na Lua não há ar, então não vai funcionar lá. Você também esqueceu de considerar a energia necessária para experimentar as emoções. Isso não foi incluído nesse sistema de alimentação que esse buscador de conhecimento fez. Pode ser surpreendente para muitos de nós saber que os alimentos que comemos para os 20% são de fato apenas sementes para atrair os 80% da energia do meio ambiente. De certa forma, enganamos o meio ambiente para nos dar energia porque os campos mais fortes alimentam os mais fracos. Assim, o alimento se transforma em um gancho e age como um imã para atrair esses campos do meio ambiente. Então, se você não come, você se sente fraco porque não há nada para atrair os outros campos. Mas isso deve significar que se pararmos de comer, então nosso cérebro tem a força do campo emocional já gravada no cérebro para trazer as energias. Isso será esclarecido mais tarde. Mas como esses 80% nos alcançam? O Sr. Cash tem muito conhecimento da tecnologia de vórtice. Não há ponto zero em um vórtice. Ele concentra energia até o ponto de conversão para outra energia. O maior vórtice que temos são os buracos hexagonais em nossa pele, por onde o pelo cresce. O pelo é um material nano que atrai a energia e passa direto para o corpo. É por aqui que passam os 80% da energia do meio ambiente. Deve ter sido em uma das reuniões governamentais onde alguém disse: "O que você está ensinando vai contra tudo que nos foi ensinado nos livros." E o chefe das negociações disse o seguinte: "Então iremos às universidades e escreveremos livros sobre esse conhecimento, porque faz sentido, e assim todos poderão aceitá-lo." Isso é muito bom, mas quando eles escreverem os livros, se converterem o conhecimento da criação no próprio entendimento deles, que é tudo baseado no estado da matéria, então teremos o mesmo problema. Porque não funciona dessa maneira. A ciência do plasma tem que ser escrita do ponto de vista do próprio plasma. Portanto, os escritores terão que vivenciar isso diretamente. Então, esperemos que eles estejam emocionalmente envolvidos para que a alma, sim, possa escrever através deles. Outros tópicos. Você está orgulhoso de se chamar vegano, mas você poderia ter sentido prazer na presença de todos aqueles incontáveis seres vegetais que você comeu. Quando alguém se torna visível para você, ele já deu a energia dele para você, mas você tem que saber como recebê-lo. Então você não precisa matá-los. Os produtos químicos e a poluição tornaram as ervas chinesas mais fracas do que no passado. Pare de adicionar coisas a elas e seu poder voltará. A técnica de sangramento estimula o sangue fresco, como a menstruação mensal. Resolva a parte emocional e a menopausa será sem problemas. Depois de 40 dias, a menina sabe como tocar a alma com emoção. Brinca com a energia dos homens por toda a vida ela. As emoções têm uma força de campo. Obrigado por escutarem. Índice rápido, workshop número 481. O ensinamento de hoje tem uma bela configuração. Na dimensão da fisicalidade, chamamos isso de criador. Fazemos conexão através de raios cósmicos, onde o carbono 14 é feito a partir do hidrogênio e cavalga nas suas costas através do universo. O Criador faz parte da estrutura da qual ele é criado. Isso significa que existe uma dimensão maior que o homem ainda não compreendeu. O nosso universo pode ser comparado a uma célula no rim do homem. É um mundo dentro de si mesmo, opera por si só e é composto por bilhões de seções ou o que quer que seja. É como se tivesse o seu próprio universo e únicos ali, mas no final é apenas um órgão e parte do corpo do homem. Quando você observa o corpo de fora, você não vê aquela célula do rim, nem a coleção de células que compõem o homem. O homem transmuta suas emoções na dimensão da fisicalidade através do carbono 12 no vácuo do corpo. Como universo e únicos, se transmutam através da dimensão do carbono 14, novamente através da essência do denominador comum da criação do hidrogênio. Do que é feito o Criador e como o Criador se comunica dentro de seu próprio ambiente? Sua energia se torna o alimento e a energia necessária para o universo e únicos. É como quando comemos uma maçã. A energia dela chega a todas as células que precisam dela em nosso corpo. A questão para nós é: do que fazemos parte? Assim como nosso corpo tem órgãos, que parte somos nós no corpo da criação maior? Vemos os universos se movendo sobre um eixo. Eles são seres vivos, o Sol, a Terra e os sistemas planetários. Do que eles estão se alimentando? E qual é o objetivo final de todas essas interações dos campos do universo e do Únicos que o homem ainda não veio a entender? Os profetas do passado indicaram que existem diferentes níveis de conhecimento e o que chamamos de interações. Ao homem agora foi dado conhecimento de alguns desses diferentes níveis, por exemplo, a alma do homem, a alma do sistema solar, a alma da galáxia, a alma do universo e a alma do Criador. Do que a alma do Criador faz parte? A partir de que interações de campo ela é criada? Outro exemplo do macro no micro é como os órgãos em nosso corpo se mantêm no lugar. Como eles se comunicam entre si, o que lhes permite encontrar sua posição e composição de células. Lembre-se, por exemplo, que quando os médicos abriram o corpo pela primeira vez, eles não conseguiram explicar como os órgãos se mantêm em seus devidos lugares. Quando fazem uma cirurgia e operam os intestinos, eles simplesmente enfiam o intestino de volta e deixam o corpo reposicionar ele. Como nosso corpo reconhece as três camadas da pele para se proteger do exterior e para trazer equilíbrio entre o interior e o exterior e para proteger o interior para que nada saia para o exterior? Como um tipo de pele na ponta do dedo se conecta a outro tipo de pele no topo do braço e como eles sabem de que trabalho são responsáveis e que têm que se conter uns aos outros? Como a pele do homem se comunica com os outros órgãos e os mantém na mesma posição? Será que o carbono 12 e o carbono 14 estão em uma força diferente? O carbono 12 só funciona no estado da matéria. No corpo do homem não há carbono 12, isso é porque está no estado de Gans, será? Em efeito, o campo de carbono 14 se comporta como carbono 12, em como absorve energias e como cria dinamismo no corpo e todas as outras coisas que ele faz. O que precisamos fazer para compreender a totalidade da criação? Será que as células do corpo funcionam no carbono 10? Mas onde na totalidade do corpo trabalha no carbono 14 em condição de vácuo, mas fora no estado da matéria trabalha no carbono 12? Quando se leva o sangue para fora do corpo, ele não está mais na condição de vácuo. Então os cientistas medem a quantidade de magnésio, assim, cálcio e os outros materiais contidos nele. O que o homem perdeu no conhecimento? Por que o corpo do homem não entende a diferença entre a dimensão do vácuo, a inércia e tudo mais no que diz respeito ao tempo, lugar e posição? O rim tem sua própria inércia de acordo com a posição do sistema centralizado dentro de si mesmo. Até mesmo a linfa tem sua própria inércia para se manifestar nesse vácuo. Na totalidade, o que acontece dentro do corpo é independente do que acontece fora do corpo. Por exemplo, quando você caminha no calor, no frio ou na chuva, seus joelhos não mudam as características. Eles continuam a operar, porque operam separadamente em sua própria estrutura. Eles têm sua própria inércia. Para que os cientistas se tornem os médicos do espaço, eles precisam entender como a inércia é criada de acordo com o tempo, lugar e o espaço, seja no corpo, em uma galáxia, na Terra ou em qualquer outro lugar. Caso contrário, você nunca será capaz de se manifestar de forma visível para ser observado por outros e confirmar sua própria existência. Os médicos e cientistas de hoje ainda não entenderam como as células cancerosas são amalgamadas e afetadas pela inércia ou como as condições são criadas no corpo. Se você mudar as condições da inércia nessa posição, então não há câncer. Através do desenvolvimento da nova tecnologia e à medida que ela se expandir para o mundo da ciência, muito em breve o homem saberá como se livrar de todos os cânceres, que ainda é o seu maior pesadelo. Mesmo nossos buscadores de conhecimento que têm trabalhado nisso ainda não entenderam. E se fizermos isso, então nos tornaremos mágicos. Será que precisamos fazer mágica para que as pessoas entendam que esta ciência é diferente? Nos próximos tempos, aqueles cientistas que investigarem a profundidade do conhecimento do Criador e da criação terão que observar e compreender a interação dos campos. Eles terão que aprender como mudar os campos universais e como podem mudar a manifestação da posição e do tempo em relação à confirmação da existência através da inércia e os campos da criação. Isso significa que precisamos descobrir qual inércia precisamos para confirmar a fisicalidade e não importa se está na dimensão do plasma. Você tem a inércia e a linha de comunicação. Como o corpo se comunica com as menores camadas de células do rim? Como o criador do homem se comunica e interage com seu ambiente e obtém o conhecimento para confirmar a existência dele? Então você entende que é o mesmo nas duas extremidades da escala, do micro ao macro e do criado à criação. O que nós rezamos reza para outro. Aquilo pelo qual vivemos vive através de outro. É um plasma dentro de outro e dentro de outro, e continua assim, sem parar. Para que o homem transmute com sucesso de um ponto para outro, ele precisa entender a linha de comunicação e a posição da força da inércia da existência, o que chamamos de gravidade também. Como mudamos nossa posição dentro de nossa própria gravidade? Dentro do plasma do sistema solar, como foi criada a gravidade da Terra? Podemos replicar esta gravidade com todas as suas propriedades? A posição onde a Terra foi criada, juntamente com sua inércia, levou à criação da emoção do homem, e isto pode levar à sua má conduta na dimensão da alma em outra parte do universo. Nós viemos à Terra para corrigir este problema, porque já estamos fartos da má conduta das almas criadas aqui neste planeta e que se espalharam por todo o universo. As criações posteriores dessas almas são baseadas na força de campo errada do que chamamos a inércia da criação. Elas contêm a ganância do homem de matar e destruir. O criador do homem não forneceu energia suficiente para ele sobreviver quando ele foi criado. É como se o seu marido não trouxesse comida suficiente para a família, então o que você faz? Você vai ao seu vizinho ou vai às compras, mas consegue algo para sobreviver. Assim é o comportamento do homem neste planeta. O planeta não fornece o suficiente para confirmar, para alimentar a inércia local da necessidade do corpo do homem. Então o homem mata por isso, como a esposa que vai às compras. O homem e tudo mais no planeta vai comprar energia de outra alma, outra semente ou outra planta. Mas desta vez, as compras são massacres e todo o resto. Quando você não tem o suficiente, então você pega de algum lugar, até mesmo roubando. O homem se tornou um ladrão de outras vidas. Ele e todos os outros fazem isso, então se tornou a norma aqui. Todos nós fazemos isso, porque se não comermos por alguns dias, então morremos. Todos nós nos tornamos ladrões e justificamos isso dizendo que precisamos para sobreviver. É porque a inércia do sistema planetário e a inércia do sistema do corpo do homem não conseguiu criar a condição correta para absorver o que precisa dos campos livres do universo. Todos nós somos assassinos e fechamos nossos olhos porque todos fazem isso. Nós os chamamos de comedores de carne, vegetarianos ou qualquer outro nome, para não ter que aceitar a verdade, que estamos matando para sobreviver. Porque podemos justificar, então isso se tornou normal. Mas o que acontece se o homem muda sua dimensão e não precisa comprar, entre aspas, esses 20% da energia? Então ele não precisará matar. Então chega outro ponto que se tornará claro mais tarde na educação do homem. Será que o Criador do Únicos e do Universo faz o mesmo na dimensão de seu próprio domínio e sua própria inércia que está dentro dele? Em muito pouco tempo, quando o homem se tornar o viajante do universo, então ele será capaz de escolher não se manifestar na fisicalidade em lugares onde ele não pode criar a totalidade de suas necessidades energéticas. Isso criaria uma nova dimensão para a existência do homem? Fomos do carbono 10 para o carbono 12 para o carbono 14. Será que nosso Criador vive na dimensão do carbono 16 para que ele possa se comunicar e extrair os campos de seu próprio universo? Será que o Únicos trabalha no carbono 16 e o Criador no carbono 18? Ou são apenas pacotes de energia aos quais colocamos nomes? Quanto maior você é, mais você come. Nos próximos anos, o homem viajará pelo espaço de maneiras com as quais ele nunca poderia sonhar. Ele decolará quando começarmos a colonização da Lua e Marte nos próximos 2 a 5 anos, com o apoio das nações. Então o homem terá que entender o conhecimento da criação. Então construiremos cidades no espaço. É a realidade. E a ciência do espaço tem que se tornar parte da vida e do viver do homem. Agora que você aprendeu sobre viajar na dimensão da alma, como você vai ensinar a alma da fisicalidade que se moverá para estar dentro de você para se tornar obediente às leis da criação e aceitar que ela pode viver em diferentes domínios da inércia e que não precisa manifestar a fisicalidade? Veja alguma das coisas que você faz no dia a dia. Olhe a quantidade de eletricidade que você usa. Entretanto, não chamamos isso de eletricidade, chamamos isso de produção de energia. O que aconteceria se o conhecimento do homem se estendesse até o ponto que ele pudesse entender que não precisa girar os ímãs em torno do cobre para que ele possa criar assim eletricidade ou energia? Nós não vemos a Terra girando ímãs na dimensão do estado da matéria, mas ainda assim vemos muitas tempestades e trovões acontecendo. Em algum lugar, a humanidade perdeu o conhecimento da criação. Precisamos ampliar nosso conhecimento para compreender as diferentes formas de manifestação e que podemos confirmar nossa existência sem ter que manifestar a fisicalidade. Isto é o que acontece no estado de sonho, mas chamamos isso de estado de compreensão da totalidade. A realidade é diferente do que nos foi ensinado em nossas escolas e universidades. Todo tipo de conhecimento é baseado na compreensão do estado da matéria pelo homem e não nos campos do universo. É hora do homem estender seu conhecimento para incluir a dimensão da criação do universo. Caso contrário, o homem não se tornará um homem do universo, porque ele não saberá como sobreviver. Se eu soltasse da estação espacial, você sufocaria se você não usar os macacões da NASA na Lua. Você morreria porque acha que precisa de oxigênio. Você morreria ofegando pelo estado da matéria na Terra. Quando você pula em uma piscina, você passa do ar para o estado líquido e imediatamente se ajusta a ele. Esta é a mesma maneira que você saltará do laboratório espacial. Você simplesmente faz isso, e então se ajusta automaticamente para tirar a energia que precisa do ambiente do espaço. Fazemos isso no momento do nascimento. Estamos nadando na bela água do ventre da mãe, e em um instante saímos e trocamos automaticamente para respirar o ar. No espaço, trocamos de respirar ar para tirar energia do nível universal. Se isso te ajuda a não ter medo, então você pode manter o corpo do homem. A colonização do espaço é uma realidade neste momento e não daqui a 20 ou 50 anos. Não é como que um cara me disse, acreditaremos na tecnologia da Fundação Cash quando ela estiver na CNN, foi isso que o rapaz falou. O que acontece se não houver mais CNN e não houver mais Foxes, que aqui a tradução em inglês é raposas, né? Que controlam isso tudo. O nome do proprietário vai com o animal que ele representa, a raposa, que seria a Fox, no caso, que é o ladrão. Será que todos nós somos ladrões de nossa própria fisicalidade? Ou viramos a raposa por medo, por não entender a verdade sobre a criação? Tente criar as condições em si mesmo, que isso lhe dê a linha de conexão com o universo. Posso construir ainda mais sistemas, mas é melhor quando você aprenderá a permitir que a emoção do medo diminua. Você faz isso quando sonha. Você harmoniza os campos magnéticos de seu corpo e isso permite que a alma do homem percorra a extensão do universo sem que a fisicalidade deixe a Terra. Mas então, não chame isso de um sonho. Nas próximas semanas, no dia 28 de abril, teremos a sessão de vício. Não estamos testando você para ver se é um viciado em drogas ou qualquer coisa do tipo. Estamos ajudando você a aprender como deixar de ser viciado e matar. E para não ser viciado no ar deste planeta, que o controla. Como já dissemos, nosso trabalho tem uma agenda escondida. Mas se trouxermos tudo de uma vez, muitos de vocês não farão isso, porque vocês querem se tornar mais um imitador. Vocês vêm para aprender a não ser viciados em álcool, mas na realidade estamos trabalhando na alma para aprender como se tornar um passageiro do universo. Queremos abrir você para a dimensão da alma do homem. Muitos de vocês já viajaram com sua alma usando os sistemas da Fundação Cash. Por que vocês não podem fazer isso por conta própria ao invés de precisarem de um mágico? Quando tiramos a dimensão da inércia da fisicalidade da alma do homem, então o homem representa a sua própria criação. Toda a estrutura da criação é como uma linha com caixa sobre ela. A linha é o raio do plasma de hidrogênio e as caixas são os carbonos, Pode ser carbono 16, carbono 14, carbono 12, carbono 10 ou qualquer coisa que você queira chamar. É carbonatado da maneira que você gosta e como você gosta de chamar. Mas o fato é que não tem dimensão, ou podemos dizer que tem uma dimensão de campo de força. Em qualquer ponto é estruturado e se manifesta de acordo com sua inércia. Como criamos essa inércia? Leia com atenção a seção do livro 1 sobre a inércia. Leia a parte em que ele fala sobre o campo magnético gravitacional, mas agora entenda o plasma de uma maneira diferente. O que isso significa? Na primeira vez você olhou para isso do ponto de vista do estado da matéria. Agora olhe para isso do ponto de vista do Criador. As palavras são as mesmas, mas a inteligência e o homem e o que o homem aprendeu dá um significado diferente. Então você pode criar qualquer coisa em qualquer dimensão. Você se tornará o mágico do universo, porque você pode criar o que você quiser, ou o que você acha que você quer. Quando os outros não sabem, então se você os mostra, então parece que você é mais esperto. O homem tem que vir a entender a dimensão da fisicalidade e os campos do universo. Então ele pode viver em ambas as dimensões. Ou ele pode viver através da interação das duas e viver na emoção da existência. Se ele quiser, o homem pode viver feliz na emoção. E não precisa ter uma conexão com a alma ou com a alma da fisicalidade ou com a inércia da criação. Quando você coloca a alma do homem dentro da estrutura da fisicalidade do homem, então você tem o problema de ter que alimentar ela. Qual seria o problema se você colocasse a alma da fisicalidade dentro da alma do homem? Um dos problemas é que se a inércia do local não for controlada e não for compreendida, então não será equilibrado dentro de si mesmo. Eu tentei explicar este ponto em muitos ensinamentos de uma maneira oculta. Talvez hoje abramos um pouco mais e deixemos entrar um pequeno raio de luz. Talvez abra alguns de seus olhos para a realidade da criação. Há um medo que muitos de vocês têm de deixar a alma da fisicalidade partir ou entrar na alma do homem. Vocês chamam isso de ponto de morte. Mas se o homem puder aprender a sentir isso, ele pode morrer a qualquer momento, porque ele se tornará a luz ou a energia dos plasmas. O medo que o homem tinha sobre seu fim tornou-se agora a alegria que ele tem em suas mãos, isto é, se ele entender o conhecimento da criação. Como você muda um campo do seu corpo para se tornar a alma da criação, para se tornar a inércia do estado da matéria do homem na condição dos campos da vida ou nos campos de energia da alma do homem? Se a alma do homem contém a alma da fisicalidade, ou o que chamamos a inércia do homem, então ele pode até se manifestar dentro da alma do homem na dimensão da fisicalidade. Não é isso que a Terra faz dentro da estrutura da alma do sistema solar? Nós somos diferentes? É só que não entendemos. Existe um sistema planetário dentro da estrutura do movimento do Sol? É o que vemos fora do reflexo de um conjunto gêmeo dentro do sistema? Isso não está longe da verdade. Leia o livro 3, onde falamos sobre aglomerado de estrelas e galáxias girando de maneiras diferentes das outras naquela região do espaço. Nosso universo internamente vive e interage com o que está fora dele. Como nosso universo brilha em seu próprio únicos? Será que estamos muito longe do limite para ver a luz do únicos que interage com o nosso sistema solar da criação do universo? Estamos chegando ao ponto de ver, entender e compreender mais o conhecimento, mas temos que entender a verdade sobre a interação dos campos. Como transformamos um campo em inércia? Como transformamos um campo em inércia de uma célula, inércia de um planeta, inércia do sistema solar ou inércia do universo, para que possamos nos manifestar em qualquer lugar, em qualquer posição, lugar e tempo? Da mesma forma que viajamos a extensão do universo ou nos mudamos para a Lua e Marte através de nossa alma, também podemos viajar dentro de nosso corpo. Podemos ir até a célula do câncer e descobrir como mudar a inércia dela. Podemos aprender a nos curar através da interação de nossa própria alma e alma da fisicalidade. Seria isso uma mágica? Ou será a falta de conhecimento que criou este falso mágico? Nos próximos tempos, à medida que desenvolvermos nos sistemas, ensinaremos você a fazer isso. Fizemos isso com os buscadores de conhecimento que estão mais próximos a nós. Pedimos para eles entrarem e sentirem o fígado, o rim ou o coração. Então eles podem nos dizer o estado do fígado, se ele está fraco, encolhido ou isto e aquilo. e pedi a alguns de vocês que tentassem dar energia de sua alma para o órgão, e para tentar dar-lhe a inércia na condição dos campos da criação. Assim como vamos para excursões no universo, assim também podemos ir para dentro de nós mesmos. Aprenda como dar para si mesmo a partir de dentro. O que ensinamos não é apenas teoria, é prática, e muitos de vocês entendem isso de maneira diferente. Agora isso tem que se tornar um conhecimento global. Tem que se tornar parte do conhecimento não apenas para o homem, mas também para os cidadãos do universo. O objetivo do ensinamento de hoje é que você compreenda tanto dentro como fora de si mesmo, e que o que está fora também pode ser alcançado dentro. Se o homem viaja na dimensão de outro planeta do universo, ele também pode viajar dentro de si mesmo. Será carbono 14 para viajar no universo, carbono 10 para viajar dentro do corpo? Todos estes são pacotes de energia. Nós lhe damos nomes a partir de nossa própria estupidez ridícula de não entender a verdade. Você dá um copo de água para uma criança recém-nascida quando ela está com sede? Ou você dá uma gota de água a um homem adulto para satisfazer a sua sede? Não é assim que funciona. O homem tem que entender que existem cavalos para os cursos. Ou seja, tudo tem sua própria maneira de trabalhar e nós temos que aprender como é. Você aprende o que é necessário, mas na força dos campos do universo e não pelo tamanho do copo e de uma gota. A humanidade está entrando no processo de fazer excursões no universo. Você gostaria de ir com o burro de um OVNI ou você gostaria de ir com o jato jumbo da alma do homem? Ambas as opções estão sobre a mesa, mas parece que o homem prefere o burro, porque o homem pode sentar-se nele da maneira como ele se senta sobre o conhecimento da criação e nega o resto. Da maneira como o homem mata e nega a verdade, que ele não precisa matar, porque ele pode aproveitar a energia universal e satisfazer os 20% que o planeta não lhe deu. Se a Terra tivesse liberado os campos de energia que fornecemos através dos gans e que são parte de sua própria criação, então o homem nunca teria precisado matar para comer. Hoje as pessoas usam uma linguagem muito estranha, dizem eu sou vegano ou não cozinho e como cru. É como quando você vai a uma churrascaria na Europa e pede americano, né, que aqui seria comer carne, como é uma carne que é simplesmente carne moída, não cozida, na verdade, esse americano aqui. Então qual é a diferença entre o vegano e o homem que come esse americano? Eu não sei, a não ser a falta de compreensão da verdade. Ambos estão tirando a vida de outra entidade, mas desta vez não cozinhamos porque estamos voltando ao tempo antes do homem ter conhecimento do fogo. De volta à evolução da ciência. Em breve, os rótulos mudarão novamente para plasma crude, plasma vegano e assim por diante. Então, será que esse plasma vegano se tornaria outra entidade e vida na criação? A hipocrisia no conhecimento levou à estupidez do homem na vida. Tente entender o processo da conexão entre todas as existências no universo. Por exemplo, se você tentar ir ao planeta Zeus, mas no caminho você cometeu um erro e pousou no rim de um gato, então você diz, ops, onde eu errei? Quanto tempo tenho que ficar aqui até que o gato morra? Você pode acabar em uma situação muito ruim se não entender o conhecimento da criação. Entenda o processo das interações dos campos, então você entenderá a gravidade e a propulsão. Então você entenderá como se posicionar nos campos para criar uma nova dimensão. A gravidade na viagem espacial tem o mesmo significado do que o Sr. Cash fez com os reatores espaciais nucleares que ele desenvolveu no Irã. Precisamos expandir nosso conhecimento sobre o nuclear para nosso entendimento da criação. A ciência atual só estava interessada em fazer bombas e água fervente, e não em abrir o conhecimento dentro do núcleo. Quando falamos sobre o nuclear, temos que falar sobre as energias criadas. Não se trata de quantos prótons e nêutrons ou quantos elétrons, ou se o material nuclear dá radiação alfa ou beta. Temos que entender o processo contínuo da interação, que leva à liberação contínua da radiação alfa. Você pode obter isso do hélio, tanto quanto você pode obter do plutônio. Trata-se das transformações energéticas, interação dos campos do universo e interação e criação de multicamadas de gravidade que cada camada pode lhe dar o que você precisa. O campo gravitacional da Terra é criado a partir da gravidade do Sistema Solar na dimensão de sua inércia. Nossa gravidade foi permitida dentro da inércia do Sistema Solar. Nós vemos isso como gravidade, mas o Sistema Solar vê isso como inércia. Para nós, é a alma, mas para os campos da criação, é uma alma da fisicalidade. O homem precisa aprender como criar a gravidade e a inércia e viver dentro de ambas. É como quando criamos uma estufa. Juntamos o vidro e o aço e criamos o ambiente que queremos ali, onde queremos. Podemos criar a condição de uma floresta no meio do Polo Norte, e nela podemos replicar também os animais e plantas naquele ambiente. Então, por que não podemos fazer o mesmo e replicar as condições de qualquer lugar do universo dentro de nossa própria alma? Então, não precisamos percorrer a extensão do universo. O estranho é que nós já sabemos como fazer isso. Nós fazemos isso quando sentimos a emoção de outra pessoa. Dizemos, eu sinto sua dor. Os pais podem fazer isso facilmente com seus próprios filhos, porque através da interação dos campos você já está conectado a eles. Será que você precisa viajar o espaço do universo para ter a emoção do homem em um determinado tempo e posição, ou para sentir a emoção do universo nesse ponto e sua inércia? Ou ignoramos outra dimensão no caminho da existência? Até que ponto e profundidade ignoramos o conhecimento que temos dentro de nós para viver apenas na dimensão da fisicalidade? Quanta hipocrisia está dentro da confirmação de nossa própria existência? O ensinamento de hoje é para abrir os olhos, como sempre, para outra dimensão, criação, outra estrutura e para outra compreensão da totalidade. Então a humanidade se tornará sábia para compreender o processo da criação. Será que é preciso ter energia do carbono 16 para alcançar a alma da fisicalidade do Criador? Ou o carbono 18 para chegar até a alma do Criador? Ou posso me vangloriar das energias do caminho do hidrogênio que está dentro de mim para chegar lá? Muitas vezes eu disse que se você entender o processo da criação da vida, você pode chegar até a alma do Criador em um segundo. É só saber qual linha de viagem tomar, porque nem tudo vai para lá. Se você entender errado, você pode acabar no oceano. Depende da direção que você tomou na estrada. Tente compreender o processo de interação dos campos e o processo da criação. Muitas vezes nos ensinamentos eu disse para vocês, não olhem para a fisicalidade dos magraves. Olhem para seus campos. E se vocês entenderem, então vocês abriram uma nova dimensão no processo de criação. Mas todos vocês ficaram muito felizes apenas por tê-lo plugado na parede. Os magraves têm um conhecimento da fonte da criação e das energias do universo. Mas vocês estão felizes com as migalhas, de pagar apenas 10% a menos por sua eletricidade, e vocês o compraram daqueles que o tiraram da energia do universo. Mas eles tiraram no estado da matéria da força do campo do homem essa energia. Enquanto vocês permanecerem ignorantes, as pessoas abusarão de vocês, seja pela eletricidade, seja pela água, ou pelos sacerdotes, molais e o resto. É você quem permite o abuso. Nós mesmos podemos explorar a energia dos campos do universo. Muitos dos que se juntaram a nós na refeição com o Criador fizeram isso. Eles relataram ter muita água na boca ou saliva. Eles estavam no mesmo ambiente 10 minutos antes e não havia saliva. Então, de repente, naquele momento, quando começamos a sessão, eles começaram a interagir com o sistema e então assim eles começaram a salivar. Foram vocês que traçaram uma linha de ignorância em relação ao conhecimento da criação. O motivo pelo qual colocamos esses ensinamentos com 1 mês de distância é porque leva 1 mês para você entender e analisar o que você sentiu e o que isso significa. A sessão do vício está chegando em breve. Talvez alguns de vocês estejam dizendo, eu não sou alcoólatra, não preciso disso. Sim. Mas vocês são viciados em matar. Sim, você está viciado em ser vegano ou em comer alimentos crus. Você diz, eu não me importo, eu só como. Eu não cozinho para lhe dar mais energia. Está na moda ser vegano e comer o que a gente chama do americano. Você apenas adiciona algumas especiarias à carne moída para torná-la mais saborosa, com mais alguns seres vivos ali dentro. Porque as especiarias estão vivas também. Existe alguma diferença entre o alecrim que você usa ou qualquer outra vida? Aqueles de vocês que são vegetarianos, passem meia hora comigo e isso mudará seu hábito alimentar em pouco tempo. Os veganos são os piores. E aqueles de vocês que comem carne não sabem para que lado correr. É só que vocês têm que abrir os olhos para ver. Precisamos encontrar uma maneira de aproveitar a energia que as plantas têm, mas que elas não precisam. Então não precisamos matá-las por isso. Podemos receber energia delas sem matá-las. O problema é que quando olhamos para feijões secos ou arroz, pensamos que é apenas um estado de matéria ali. Mas na realidade é um ser vivo. Basta plantar um arroz ou um feijão, por exemplo, acrescentar água e você vai vê-lo crescer. Mas optamos por ignorar isso. Os seres de grãos nos parecem sólidos e pensamos que eles não têm alma. Falei sobre isso com um dos meus filhos quando ele era jovem. Talvez você entenda a força desta afirmação aqui. Se tivermos dois conjuntos de sementes, um comemos imediatamente e o outro plantamos. O que plantamos começa a crescer e nós começamos a cuidar dela. Agora ela tem um valor para nós, uma vida que nós cuidamos. Então dizemos, papai, não corte esse galho. Então como é que você comeu o irmão daquela planta ali sem cuidado algum? Mas agora você desenvolveu emoções para aquele que você plantou. É a ignorância de compreender o processo da criação da vida que trouxe o homem a este ponto da estupidez de matar. O homem só coloca o homem na prisão quando mata outro homem. O homem não coloca os homens na prisão quando mata outro animal, planta, semente ou o que quer que seja. Fizemos essas exceções porque todos nós fazemos isso. Agora que temos o conhecimento, não deveria haver nenhuma exceção. Nos próximos tempos, o homem vai franzir a testa para aqueles que comem qualquer tipo de seres vivos. Seremos comedores de plasma. Mas será que aprenderemos a roubar do plasma dos outros também? Ou aprenderemos a tirar apenas o que não é necessário e dado pelos outros? Há alguns animais que só comem uma vez por ano. Eles matam um animal e isso é o suficiente para eles durante o ano inteiro. Mas o homem mata todos os dias em milhares e ele chama isso de uma tigela de arroz. Somos inferiores aos animais que matam uma vez por ano. Entenda que força de campo do universo você precisa para se conectar para poder se alimentar nessa dimensão. Dessa forma, você não carregará para o espaço o hábito de matar. E espero que o ensinamento de hoje faça isso. Se eu lhe desse conhecimento suficiente para que você conseguisse encarar a alma de seu Criador como um pacote de energia, você comeria ela, porque estava curioso sobre como seria o seu sabor? Tente compreender e ampliar o conhecimento de sua alma por si mesmo. Então, se você não puder fazer isso, posso lhe dar muitas tecnologias e sessões no sistema para ajudá-lo a expandir sua alma. De certa forma, eu abro e devolvo seus campos para que você possa expandir mais. Você já soprou um balão em um ambiente e depois o aspirou de fora? Aspirou aquele ambiente ali? Então você observa como ele cresce para preencher o espaço do vácuo que você criou fora. Isso é tudo que fazemos com suas almas nesses sistemas. Criamos uma energia de campo equilibrada que sua alma pode expandir e vir a entender a dimensão da fisicalidade na dimensão da criação em interação com os outros. Mas temos que cobrir isso com nomes e possibilidades diferentes para que você possa assim se iludir. Tente entender o processo das interações e o que significa ter inércia. O que é inércia para mim e a gravidade para você? E o que é a inércia na célula de um câncer e uma gravidade no corpo do homem? Se você entender isto, você pode curar cada câncer em segundos. Mas no momento, ainda temos que jogar todos os jogos do homem. Qual é a inércia da emoção que leva o homem a criar para si mesmo as condições da morte com a doença a ela? Que campo se extrai que está ligado à emoção e à direção da força do campo da alma da fisicalidade da fisicalidade e inércia da totalidade dos campos da fisicalidade do homem? Nos próximos tempos, será que o homem dominará a força do campo de sua emoção? O homem dominará a força do campo de sua vida em qualquer domínio e dimensão. Se você entender isso, então voltamos ao que eu já disse muitas vezes. Com uma gota de água, eu posso criar um peixe em um tanque. Com o campo de força da emoção na devoção da compreensão, eu posso manifestar Cristo diante de vocês. Muitos de vocês que vieram ali tiveram esta sensação e se sentiram tocados e estavam conscientes da presença dele quando vocês estavam em nosso sistema. Isso é tudo o que fazemos, e vocês podem fazer isso a qualquer hora, em qualquer lugar no universo. Tente ouvir os ensinamentos de hoje muitas e muitas vezes. Isso vai desvendar muitos segredos. Então você entenderá como o homem se fez de bobo ao se chamar de vegano, vegetariano ou comedor de carne. Enquanto todo o tempo, você poderia ter desfrutado da existência daqueles que você comeu. Tudo o que você tinha que fazer era pegar o que eles não precisavam, apenas estando presente com eles. Quando algo se manifesta, isso significa que está dando para você ver. Então por que você tem que comê-lo quando ele já está lhe dando os campos de sua existência? Então você entende, será que o homem precisa matar no espaço para confirmar a sua existência? Faremos uma pausa e voltamos, e se algum de vocês se tornou sábio ao conhecimento, responderemos suas perguntas sobre a criação. Este é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 481. Pergunta para o Sr. Cash. Por favor, nos oriente mais sobre o estresse humano na tecnologia do plasma. O Sr. Cash responde. O que queremos dizer com estresse? Em que ponto chamamos isso de estresse humano ou estresse emocional? De que parte do estresse você quer falar? Temos que entender como o estresse emocional é criado e qual é sua força e como ele afeta o resto da fisicalidade. Porque quando você usa os GANs, que é uma aplicação da tecnologia do plasma, muitas das tensões físicas e emocionais são resolvidas, incluindo as dores que as acompanham. É porque o estresse psicológico tem uma força de campo. É o mesmo com a depressão ou dor nos tecidos musculares, todos eles têm uma força de campo magnético. Temos que fazer uma pesquisa profunda para encontrar esta força e medi-la, e depois substituí-la ou acrescentá-la para que ela volte assim aos níveis normais. Hoje em dia, nossos médicos só observam quais vitaminas ou minerais você tem em falta, ou se você tem esta ou aquela doença, ou esta ou aquela condição. Nossos cientistas nunca olham para o corpo como se ele fosse um plasma e que campos lhe faltam que podemos acrescentar para mudar a condição. No futuro, quando você for ao médico e disser que tem uma depressão, eles medirão a força do campo magnético da energia que cria essa depressão e então acrescentarão a energia que está faltando. Os futuros cientistas entenderão que o corpo está em um campo magnético em estado de plasma. Então todas essas coisas vão mudar. As universidades e centros educacionais entenderão mais sobre o processo da criação e o homem encontrará outra maneira e uma maneira mais fácil de lidar com a maioria das doenças de hoje. Perdemos nosso caminho e acrescentamos muitas falácias em nosso pensamento que nos perdemos ainda mais assim nesse caminho errado que entramos. Dizem que no passado os remédios fitoterápicos chineses costumavam ser mais eficazes na forma como funcionavam e no mundo de hoje não são tão eficazes como costumavam ser. Mas é a mesma planta. Então o que aconteceu? Começamos a acrescentar produtos químicos e fertilizantes nelas e os efeitos da poluição também foram acrescentados a elas. É a mesma erva, mas tem mais coisas adicionadas a ela agora, e esses aditivos estão tirando a energia de onde ela costumava estar. Se pudermos produzir a mesma erva sem os novos aditivos, então a medicina fitoterápica será tão eficaz quanto era há 200 anos. Somos nós que não entendemos o que fizemos a nós mesmos. Não entendemos o processo da criação. No futuro, os médicos farão uma leitura de base de todas as nossas emoções e energias no momento em que nascemos. Digamos que estejam em perfeitas condições naquele momento. Depois de 10 anos, quando vamos ao médico, ele medirá a força de campo da depressão atual e a comparará com a leitura de base do nosso nascimento e saberá que força de campo tem que ser adicionada ao nosso corpo para nos tornarmos saudáveis novamente e voltarmos ao equilíbrio. Todo o processo de compreensão da criação do corpo do homem mudará nos próximos anos. Hoje, quando você traz alguém para os médicos que foram treinados na medicina antiga das universidades atuais, eles fazem todos os tipos de exames de sangue e coisas assim. Mas os médicos treinados pela Fundação Cash fazem isso de maneira diferente. Eles olham para a composição das matérias em seu corpo e encontram a causa raiz de sua doença. É como dizer, eu não quero apenas ver como o acidente aconteceu, mas quero entender a causa dele. Como toda doença tem uma causa raiz, é preciso haver uma fonte de energia para criar aqueles efeitos que vemos como doença. Mas hoje, por exemplo, se você tiver um câncer e for ao médico, ele fará um monte de exames de sangue ou o que quer que seja e ele dirá o que já aconteceu, como contagem elevada de sangue, disso, daquilo. Isto é como dizer a você sobre os danos do acidente e não sobre a causa do acidente. O Sr. Cash dá um exemplo de ferver algo como comida em uma panela e ela se queima. Na ciência do plágio, você não pode olhar apenas para o alimento queimado. Você tem que considerar a panela e como ela é feita e como o uso de aço ou cobre afeta a temperatura, assim como o tipo de combustível que você usa. Enquanto os médicos só olham para a água fervente e o alimento. É uma compreensão ampliada agora que nós temos do conhecimento da criação. A ciência do plasma pode até entrar nas ligas do aço e como elas afetam a temperatura na panela. O Sr. Cash veio de uma família que durante gerações foram médicos tradicionais no Irã. Eles foram treinados para analisar algumas das causas dos sintomas que eles viam em seus pacientes. Ele disse: quando comparo o que meus antepassados costumavam fazer, com a hipocrisia do que cresceu para se tornar o novo mundo da medicina de hoje, não acontece muito ali, senão ganhar dinheiro para certas pessoas. Em 2008, quando ele foi para o Irã, o Sr. Cash, ele encontrou sua tia, a irmã de seu pai, que estava no final dos seus 80 anos. Ela contou para ele histórias sobre seus avós. A família trabalhou com medicina tradicional durante séculos. Quando jovem, sua tia costumava observar sua mãe enquanto ela trabalhava em casa. E se ela fosse para um determinado quarto, isso significava que o paciente poderia ser ajudado. Mas se ela entrasse em outro quarto, então ela sabia que a pessoa muito provavelmente morreria, e ela apenas daria alguma ajuda para a pessoa, se ela pudesse. Ao invés dos medicamentos modernos, eles usavam seus conhecimentos e ervas fornecidas pela terra. Eles entenderam as interações. Mesmo sendo uma menina de 8 anos, a tia foi capaz de observar quando a mãe sabia o que aconteceria com o paciente. Isso foi sem nenhum teste, além do conhecimento de sua alma. Hoje em dia, nossa tecnologia ficou descontrolada, com mais e mais comprimidos, mais laudos falsos e tudo mais para satisfazer alguns bolsos em segundo plano. Mas as pessoas concordam e pagam. Elas mesmas se enganam. É hora de começarmos a procurar a causa do acidente em vez de consertar o motor, quando na verdade são os freios que estão na... que não funcionam. Caso contrário, com certeza você terá um outro acidente, pois você está olhando o motor e o problema estava no freio. A situação é a mesma com o estresse e as emoções. Temos que descobrir que força de campo causa esse estresse e que emoções se tornam estressantes. Não basta dizer que é uma deficiência de ferro ou zinco. Agora você tem que entender quais emoções estão envolvidas e como as emoções dos outros interagem com a alma da fisicalidade para criar uma depressão em você, por exemplo. E então o que é necessário para trazer o equilíbrio de volta para suas emoções e fisicalidade? Isto é sobre os campos. Se eu disser, por exemplo, eu te amo, você pode sentir que tudo é maravilhoso, mas se eu disser eu te odeio, você pode sentir o oposto, mesmo que seja a mesma pessoa e a mesma voz dizendo aquilo. A emoção tem uma força de campo e a palavra do homem carrega essa emoção ou força de campo. Mas nossos homens da ciência ainda não chegaram a entender nem mesmo a analisar isto. Em relação ao estresse, precisamos entender qual energia vem com cada emoção e como ela vem através da alma da fisicalidade, através das palavras, e então como ela interage para dar o sentimento de estresse, depressão ou amor. Não entendemos nada sobre o mundo da criação e nos chamamos mesmo assim de o rei dos animais. Nós somos os animais, mas com a estupidez de não entender, mas afirmando ainda assim saber tudo. Podemos aprender a medir a força do campo da voz que cria certas emoções. Que campos criam alegria e felicidade? Há muita pesquisa a ser feita nesta área. Temos que estudar as reações e descobrir o que leva alguém a falar palavras de felicidade, por exemplo, ou que interações acontecem dentro da pessoa depois de tomar as águas de Ganges e Zinco, por exemplo. É muito estranho como 99% de todos os buscadores de conhecimento têm os GANs de zinco, CO2, COO e CH3 e eles esperam resolver tudo com eles. Mas e quanto aos mais de 100 outros elementos da tabela periódica? A força de campo do urânio criaria felicidade e daria energia, assim como o GAN de chumbo criam depressão e ansiedade? Precisamos de novas ferramentas de conhecimento e nova compreensão do conhecimento da criação. Mas nosso conhecimento precisa ser do modo como a criação realmente funciona, e não do modo que gostaríamos de pensar que funciona, porque queremos que se encaixe em nossa mísera compreensão da vida. Pergunta para o Sr. Cash. Um buscador de conhecimento está tentando criar um dispositivo de alimentação de plasma que ele mostrou no programa do Rick. Ele fez os GANs com voltagens mais altas do que nós normalmente usamos e incorporou os três aminoácidos na placa nano. Ele também adicionou os GANs de água do mar para obter os diferentes campos magnéticos e gravitacionais com uma força semelhante aos diferentes alimentos que consumimos. E ele adicionou também um GAN composto de ferro e deutério. Ele está tentando obter os 20% adicionais de energias que obtemos dos alimentos e da água para sobreviver para adicionar aos 80% que recebemos do meio ambiente, como aprendemos com os ensinamentos. Ele não tinha certeza das porcentagens que o dispositivo precisa dar. Então a pergunta dele foi, do composto dos três diferentes aminoácidos, como criar bilhões e bilhões de combinações de forças de campo para que cada célula de nosso corpo obtenha o que precisa dos campos? Sr. Cash responde. Antes de tudo, as voltagens e correntes mais altas não fazem tanta diferença no estado dos GANs produzidos, porque a limitação está na separação. Uma vez que um átomo se separa de um material nano em uma singularidade, ou o que chamamos de GANs, ele precisa absorver uma fonte de energia mais alta para continuar evoluindo. Para isso, seria necessário criar energias que estejam acima de seu estado material de GANs. Acho que o Sr. Cash quer dizer que apenas GANs comuns não estão em um nível suficientemente alto para fornecer todas as energias de nível mais alto para os plasmas do corpo. Talvez seja aqui que entram os problemas de alimentação com nosso nível atual de compreensão. Se você fornecer uma corrente de GANs para o GANs, então você verá um comportamento diferente. Portanto, há muitas limitações nesta forma de alimentação, porque ainda há muito a aprender. É por isso que falei em fazer os GANs dos GANs, que você pode criar GANs através do equilíbrio energético e não através do equilíbrio do estado da matéria. Se os cientistas de hoje e os buscadores de conhecimento entenderem isso, então podemos criar muitas novas condições. Não importa quanta corrente você coloque, a mudança seria apenas muito limitada, porque a voltagem do estado da matéria não mudará a estrutura de grande parte do balanço energético de campo magnético dos GANs. Você irá afetar os limites que eles criam, mas você não irá afetar a entidade de fato. Você poderá ver uma mudança de cor no GANs a partir da adição da corrente até que as energias voltem ao equilíbrio do que normalmente seriam. É como um vírus, eles dão energia para algo até se esgotarem e voltam ao seu nível de energia normal. Os buscadores de conhecimento estão talvez há cerca de 3 a 5 anos de criar uma verdadeira multiplicação dos GANs e dos campos do corpo do homem. Nenhum de vocês entendeu como criar uma combinação de GANs que forneça as necessidades completas do corpo. Para fazer isso, é preciso entender a totalidade da verdade sobre a criação na dimensão de seus sistemas criados. Eu sempre jogo com vocês até que vocês entendam. Os buscadores de conhecimento que trabalham ao meu redor entendem isso. Quando eu explico algo, e se não for compreendido, então eu deixo passar talvez meses ou anos depois, e então eu voltarei a isso quando você puder entender isso. Se você tentar se alimentar dos GANs que você criou, você ainda ficará muito aquém do que está faltando no planeta. Você ainda não chegou a entender isto. Você faz GANs, mas ainda precisa ir e comer, porque você ainda não conseguiu criar um espectro das energias totais de campo que o corpo precisa. O corpo precisa do GAN de urânio, plutônio, ouro, hidrogênio e os GANs de todos os outros elementos. Às vezes, o mais próximo que se pode chegar a ele são os GANs da água do mar. Mas de que mar está sendo extraído esses GANs? Todos os animais do oceano não são os mesmos. Você obtém diferentes peixes e animais que vivem nos oceanos, dependendo das combinações dos elementos e condições. Os oceanos não fornecem tudo o que o homem precisa. Caso contrário, o homem estaria vivendo nos oceanos. O homem vive de uma combinação dos campos da matéria, do estado líquido e do estado gasoso deste planeta. Com este entendimento, você deve ser capaz de acessar alguns dos conhecimentos necessários para alimentar o homem. É por isso que vemos diferentes raças, cores e credos. E porque os ursos polares estão no Polo Norte e os pinguins no Sul. Esse fato, inclusive, custou ao Gore a presidência dos Estados Unidos. Precisamos de combinações dos campos do ar deste planeta e combinações do estado da matéria deste planeta que vem através do solo, do estado da matéria que absorvemos e através dos animais que comemos. Para as combinações líquidas, estamos sempre bebendo as diferentes águas. Não importa quantas vezes a água tenha sido sifonada, limpa, pasteurizada e reciclada. Isso significa que você tem que aprender a juntar tudo se você quiser criar um sistema para alimentar o homem. Anos atrás, quando eu costumava construir sistemas de saúde para as pessoas, eu sempre lhes dava 3 garrafas, uma para o ar, uma para a água e uma para comer, porque o corpo absorve a matéria através dos alimentos. Sem ter o conhecimento completo, os sistemas que você cria trarão um desequilíbrio energético para o corpo. Mesmo que você crie os ganhos com uma energia mais elevada, não significa que você obtenha energia de nível mais elevado de seus ganhos. Você tem que entender todo o espectro da vida neste planeta e em todos os outros lugares. Neste momento estamos examinando toda esta questão, pois planejamos colonizar a Lua nos próximos 2 a 5 anos em cooperação com os governos. Não estamos planejando levar nada para a Lua, como estufas, grãos ou vacas, mas temos que ser capazes de suprir todas as necessidades da alma do homem, que quando ela manifestar a fisicalidade, essa entidade poderá sobreviver às condições da Lua. Não vamos usar o macacão que a NASA usa, nem o traje especial da NASA na Lua. Se você quer manifestar a fisicalidade, você tem que ter energia suficiente para sobreviver às condições da Lua e ser capaz de se mover. Dessa forma, você pode desfrutar do ambiente da Lua. A colonização que estamos planejando não significa a prisão do homem em estufas sob pressões e temperaturas específicas. Quando você vai da Inglaterra para a Austrália, você não se coloca em uma estufa. Você vive no ambiente ao qual você chega, como os outros que estão lá também. Isso deve ser o mesmo para o homem quando ele vai para o espaço. Caso contrário, não crescemos e evoluímos em conhecimento e tecnologia. É por isso que lhe ensinamos sobre a alma do homem e a alma da fisicalidade do homem, porque elas são apenas pacotes de energia. Como sua gravidade interior, que chamamos de alma, irá interagir com a gravidade da Lua? Sua alma interage com a presença do campo da inércia da Lua para criar um ser que possa sobreviver na Lua. Se não criarmos um ser, que é a interação dos campos da Lua com nossa alma, então temos que usar um traje especial, que é apenas mais uma prisão. De agora em diante, os ensinamentos serão muito extensos, tente compreendê-los. Caso contrário, é como que disse um de meus filhos: "Papai, você está muito acima de mim, eu não entendo isso." Estivemos em algumas negociações muito recentemente e alguém disse nessas negociações: "Sempre que o Sr. Cash fala é contra tudo que aprendemos, está de cabeça para baixo e não está escrito nos livros." Então o chefe das negociações disse: "Sabe de uma coisa? Vamos escrever os livros para que as pessoas entendam isso, porque faz sentido." "Então, porque está nos livros das universidades, você vai aceitar porque você leu." Eu olhei para ele e disse: "É a primeira vez que vejo um homem tão sábio." Ele disse: "A razão pela qual não podemos aceitar isso é porque Newton e Einstein e os outros disseram isto ou aquilo. Mas agora vamos abrir as universidades e escrever os livros sobre esse conhecimento, porque faz sentido. Então o homem entenderá este trabalho e o desenvolverá da maneira correta." Isso tem sido um problema com muitos nossos buscadores de conhecimento. Na verdade, não é um problema. É apenas que não fomos educados adequadamente. O problema é a falta de educação da maneira correta. Tudo está sendo ensinado no estado da matéria. Portanto, agora, se trouxermos o plágio para a universidade, eles também o ensinarão no estado da matéria. Mas não vai funcionar dessa maneira. O plasma tem que ser entendido em seus próprios termos. Isso não significa que o estado da matéria esteja errado, não é isso. Mas é limitado e ainda não aprendemos a dimensão do plasma, portanto parece tudo muito estranho. Estávamos testando nossos sistemas na sessão de alimentação no mês passado. Queríamos saber se você sentiu a energia e se perdeu peso ou o que quer que seja. Isto era para nós testarmos o quão bons nossos sistemas foram criados. Não se tratava de você e de como você se sentia quando estava sendo alimentado. Na verdade, todo o teste de alimentação foi para os cientistas da Fundação Cash compreenderem o que nos faltava no desenvolvimento da tecnologia. Precisávamos descobrir por que você não podia ser alimentado continuamente a partir do sistema. Precisávamos descobrir o que estava faltando na estrutura dos próximos sistemas. Estamos fazendo um sistema onde você paga 1.000 euros por ano e come o quanto quiser. A maioria de vocês estava com muita saliva na boca, portanto o sistema está correto para produzir água. Então tivemos que descobrir o que mais estava faltando. Então tivemos que descobrir o que nos faltava a longo prazo para não causarmos outros problemas como a falta de esgotamento de outras coisas de nosso sistema e tecnologia. Ficamos felizes em comer com o Criador e ficamos felizes em aprender o que precisávamos para corrigir nossos sistemas. Por causa do que descobrimos agora, então acrescentamos o que o sistema precisa para os minerais e metal do estado da matéria. Agora vai para testes. Se isto funcionar, dará a você uma redução da fome a longo prazo porque adicionamos o que era insuficiente para os minerais. Todas essas descobertas vêm das sessões das quais vocês participaram. Portanto, todos vocês são parte do desenvolvimento da tecnologia. Mas tive que arrastá-los sob disfarce de coisas diferentes, como refeição com coisas diferentes, vício em drogas e líderes mundiais, para ver o que na parte emocional do sistema precisamos ajustar. No final, vamos entender todos os problemas. O encontro com a alma dos líderes mundiais foi muito importante para nós para ver como podemos afetar as emoções em nosso sistema. Você se sentiu feliz por poder trazer a mudança e se vê como igual aos líderes mundiais. As pesquisas no final são para nós vermos onde o sistema precisa ser consertado. Quando você sente que está sendo ouvido, então você se sente satisfeito. Mas quando você sente que não está sendo ouvido, você pode começar a se comportar como um radical, e no espaço não podemos permitir esse tipo de comportamento. Então eu tenho que construir um sistema que lhe dê os campos onde você sente que está sendo ouvido. Dessa forma não teremos rebeliões nas colônias da Lua. Ou eu não vou ter um homem pulando da borda, por exemplo. Você vem para o sistema pelo que quer, e nós permitimos que você faça o que quer e permita que as coisas aconteçam. Mas ao mesmo tempo, estamos reunindo conhecimento de como ajustar nosso sistema. Outra maneira de colocar isso para a sessão de alimentação. Quando você come açúcar, você recebe energia imediata. Vegetais são para energia a curto prazo. E carne ou grãos com proteína igual à carne são para energia a longo prazo, o que significa 8 a 24 horas. Todos estes carregam diferentes minerais e diferentes elementos. Monitoramos isto na refeição com o Criador. Alguns de vocês se sentiram famintos e tiveram que voltar para buscar mais energia. E outros não sentiram diferença, porque alguns receberam energia a longo prazo e até perderam algum peso. Os minerais estão na carne, o que significa que precisamos trazer os elementos mais pesados para os campos do sistema. Então você receberá energia maior e mais duradoura de até 24 a 48 horas. Quando você leva a energia dessa forma, o corpo não precisa dela, ela vem através da alma ou através dos campos de energia. Enquanto você está ativo, você está queimando a gordura e perde peso. Ao entender o processo, aperfeiçoamos o sistema. O próximo ciclo de ensino será sobre a construção das estruturas de plasma para você viver quando você viajar para a Lua por alguns dias. Não podemos levar tijolos e argamassas conosco para a Lua. Eu tenho que construir um sistema de energia que crie paredes e divisórias. Está nas patentes de cerca de 18 anos atrás isso. As paredes do lugar onde você fica na Lua também têm que criar as energias necessárias para alimentá-lo, para que você não tenha que matar. O que aconteceria se você visse um alienígena na Lua? Você iria querer sentir o sabor dele? Se você se lembra, acho que nos anos 70, se não me engano, houve um avião perdido que caiu nas montanhas, e depois de algum tempo as pessoas começaram a comer umas às outras. O homem não pode levar este hábito para o espaço. Nosso cientista que desenvolve esta tecnologia tem que obter seus próprios dados e todos vocês estão nos ajudando. Caso contrário, levaria anos para fazer este trabalho. Se eu anunciar que quero fazer uma sessão de vício, receberei 100, 200 de vocês entrando. Então eu recebo os dados e informações do que está errado com o sistema e do que temos que aumentar. E vocês ficam felizes em se livrar de seu vício em chocolate, por exemplo. Portanto, é uma questão de troca que está acontecendo. Você nos dá o conhecimento e nós lhe damos a satisfação. Para se tornar o homem do espaço, é preciso muito conhecimento. Pergunta ao Sr. Cash. Entendi que eu deveria fazer os ganhos e aminoácidos 4 tipos diferentes, como diferentes carnes, leite, arroz, vegetais, frutas e outros para obter as forças de campo necessárias para o nosso corpo. Para conseguir isso, preciso de um espectro de campos para o corpo? Sr. Cash responde, isso é o que você precisa fazer. Mas você tem que entender a composição do corpo como ele é. Em 2014, um desses gurus indianos veio ao centro da Fundação Cash. Ele era considerado muito santo porque muitas vezes ele conseguia não comer durante 21 dias. Eu expliquei para ele como ele trapaceava. Portanto, se você entende, então você não precisa fazer ganhos. Você pode tirar energia suficiente do espaço para se alimentar. Se você torcer o seu pulmão de uma maneira diferente, movê-lo um pouco para a direita e colocar alguma pressão no ombro direito e puxar sua perna esquerda para cima, então você terá o sabor da banana. Em seguida, mova seu ombro para a parte superior do pescoço como uma galinha e coloque suas pernas para fora. Isso muda o espaço do pulmão e lhe dá o sabor do frango. Portanto, da próxima vez que você quiser provar frango, basta esticar as pernas e puxar o pescoço para cima e pronto. Você terá a energia de um frango, porque você provou. Você pode criar essa energia com a respiração e você pode durar muito tempo sem comer. Mas, infelizmente, não há ar na lua, então você não pode obter a energia da galinha. Temos que encontrar uma solução na dimensão dos campos. Mas não é só a comida, você esqueceu a energia das emoções. A vida é um pote muito grande de campos, e você terá que aprender a satisfazer tudo isso. Caso contrário, se você tiver falta de vitamina C, você terá uma certa doença, ou se você tiver falta de cálcio, metade do seu quadril vai desaparecer. É bom que você tenha começado desta maneira tentando fazer seu dispositivo de alimentação, mas tente olhar em um espectro mais amplo. Tente entender a totalidade das necessidades da alma do homem e não apenas a fisicalidade do homem. Então você pode alimentar o homem em qualquer lugar do universo. Você ainda está procurando apenas como alimentar a fisicalidade do homem. Talvez agora você entenda isso pela primeira vez. Procure a força da alma do homem que ela alimenta assim o homem e não pelos vegetais, tomates e batatas. A alma do homem não sabe o que é uma batata. Como eu disse uma vez, se você entender, você pode chegar à alma do Criador. Isto é o que você tem que entender. Se você ainda está pensando em alimentar a fisicalidade com todas as suas falhas, então você tem que lidar com o ar contaminado, água do mar, repolho, tomate. Então, como fazer um Ganges? É bom que buscadores de conhecimento como você tenha chegado tão longe em seu trabalho, mas agora você tem que olhar por cima do ombro e um pouco mais além, e então você entende o processo da criação. Mas desta vez tente entender o processo da criação da alma do homem e não a fisicalidade do homem. Como esta fisicalidade da Terra não pode viver na Lua, traremos de volta muitos sacos de corpos, cadáveres. O objetivo do ensino é expandir o conhecimento e levá-lo para o próximo passo, mas lentamente, em pequenos passos. Os buscadores e os cientistas estão em níveis diferentes, e aos poucos eles entenderão o que temos que aprender e para onde temos que ir. Pergunta ao Sr. Cash, na Terra existe um mundo sutil e os chamados elfos e fadas e seres semelhantes. Eles não parecem consumir matéria, mas vivem da luz, talvez. Podemos então aprender com eles como eles fazem isso e eventualmente cientificamente? Sr. Cash responde, eu achava que as fadas eram meninas pequenas com as asas nas costas que aparecem quando você vai a uma festa de aniversário, e os outros são os meninos quando vão com isso. A realidade é que podemos assumir tudo o que quisermos e podemos assumir as características que quisermos também. Se você entende o conhecimento, é o mesmo, quer você seja uma fada ou um homem. É que nós não entendemos o conhecimento. Se você aprender a dar amor e a receber o amor, então você será alimentado por toda a vida. Mas o homem não entendeu isto. Mas este amor que a gente está falando aqui não é o amor do homem. É o amor do Criador. porque o amor do homem está sempre tentando você com algo. Não é o amor puro do amor do homem, ele está maculado pelo egoísmo. Enquanto que o amor do Criador é puro, e se você puder aproveitá-lo, você será alimentado. E se você puder aproveitar o presente do Criador da maneira como ele é dado a você, você descobrirá o que precisa fazer para se tornar a fonte de vida para os outros. Em muito pouco tempo, muitos de vocês entenderão mais disso. Aqui nessa parte do workshop, uma buscadora de conhecimento estava contando uma longa história sobre sua experiência com a medicina tradicional no Irã. Ela foi uma senhora médica que lhe perguntou qual era a sua data de nascimento e algumas perguntas também. Em seguida, a conversa transferiu para suas observações às pessoas e que elas não estão interessadas nos novos conhecimentos, porque preferem permanecer naquilo em que já estão. A médica tradicional era muito hábil e foi capaz de ajudá-la e dizer a ela algumas coisas sobre ela mesma que ela não poderia saber. E será que foi através da data de nascimento que ela obteve as informações? E depois também houve uma pergunta sobre como podemos mudar essas pessoas para que se tornem mais abertas e vivam uma vida melhor e mais fácil. É como se elas se eles estivessem presos em uma teia e tão enredados naquela teia que isso sufoca eles. Mas eles não se dão conta disso. Parece que é um vício que os enredou, que eles querem ter. A pergunta então é, finalmente, o que podemos fazer para ajudá-los? O Sr. Cash responde, o que você mesmo entendeu a partir disso. Então você verá o que eles podem fazer que você não pode fazer. O Sr. Cash aqui então passou a falar sobre as pessoas que lhe dizem seu futuro ou o que veem coisas a seu respeito. Ele examinou essas coisas algumas vezes. Como as pessoas podem lhe dizer essas coisas apenas a partir do seu tempo e local de nascimento e o que essa posição cria. E muitas vezes elas acertam. Algumas pessoas carregam conhecimento porque o veem e o sentem. O Sr. Cash concluiu que não é bem a data de nascimento, mas essas pessoas, na verdade, observam como você entra no consultório delas. Elas veem como você posiciona seu ombro, seu braço e como você caminha. Elas são boas observadoras. A partir dessas observações, essas pessoas determinam sua condição e não a partir das perguntas que fazem para você. Mas às vezes o conhecimento vem da visão. Todos nós não vemos as coisas exatamente da mesma forma que os outros. Alguns veem e sentem dimensões diferentes dos campos. Em alguns casos, é devido à estrutura de nosso cérebro ou fisicalidade que nos leva a ter interações diferentes com os campos. Algumas pessoas usam esses dons em seu próprio benefício, enquanto algumas podem usá-los para ajudar outros. Temos que entender o conhecimento para que quando você vai a uma pessoa assim, e lhe pergunta o seu lugar e data de nascimento, ou o que quer que seja, ou coloque suas mãos em algum lugar, que isso não se torne mais um mistério para vocês. Vocês têm que entender a sabedoria do que está acontecendo e pode ser repetido. Ou podemos também incentivar essas pessoas a compartilhar seus conhecimentos para que os outros também possam fazer isso. Esta é uma das razões pelas quais a Fundação Cash compartilha o conhecimento desta forma, para que ninguém no espaço possa se tornar um mágico. Quando você vai a alguém e eles pegam sua data de nascimento, mas na verdade eles estão observando como você entra e se apresenta para eles. Então ninguém se torna outro profeta mais, ou um especialista em algo. Somos todos especialistas em algo, porque atraímos um campo específico para nós mesmos que os outros não atraem. Entenda o conhecimento de uma dessas pessoas e observe quantas vezes elas acertam. E depois pergunte a elas como elas fizeram isso. Às vezes pode ser uma coincidência. O Sr. Cash aqui diz que ele tinha um amigo próximo que podia curar com um toque, mas quando ele pediu para o seu amigo colocar a mão dele no tornozelo dolorido do Sr. Cash, todas as dores que ele vinha tirando das pessoas, esse amigo dele, foram para o Sr. Cash. Como ele tem a capacidade de cura e pode tirar energia dos outros, mas então todas aquelas energias que ele recebeu dos outros voltaram sobre mim. Temos que entender o conhecimento e a emoção, nos tornarmos bons na dimensão dos campos. Então podemos ir a pessoas que são especializadas em certos campos de força em busca de ajuda. No futuro muito próximo, você poderá comprar um aplicativo da Fundação Cash que fornecerá alimentos e um outro para o câncer, outro para Alzheimer, um para a banana, o que quer que seja. Você obterá uma variação dos aplicativos e poderá usá-los para o que quiser. talvez um sabor de banana e tudo mais. Isto é o que está no horizonte para a comida e o bem-estar. Poderemos dar a todos vocês o sabor da banana. Pode ser que seus campos de energia sejam ligeiramente diferentes dos de outra pessoa. Então sua banana pode ter um sabor azedo e outra banana doce. Mas toda a estrutura é qual é a energia que você tira dela. Será que precisamos dar a ela um valor gustativo que lhe dê a emoção certa? Ou apenas lhe damos a energia da banana sem realmente lhe dar a sensação de ter uma banana? É para aqui que a ciência e a tecnologia do homem está se dirigindo. Essas pessoas adquirem seu conhecimento pelo fato de que somos todos únicos e feitos de diferentes composições de campos. Todos nós podemos aprender e todos nós podemos ensinar. A medicina tradicional iraniana e a medicina indiana ayurvédica têm muito em comum. Por exemplo, as perguntas que fazem como caracterizam os tipos corporais, as temperaturas e energia dos alimentos são muito parecidas. O Sr. Cash disse que isso é porque todos eles eram iguais em um dado momento. Essas medicinas eram juntas em um dado momento. Há muito, muito tempo atrás. Mas hoje, elas parecem ser coisas diferentes. Todos os remédios tradicionais estão conectados, mas como eles sabiam uns sobre os outros? Todos eles faziam parte de um sistema e depois criaram nomes para separá-los. Quando eles categorizam algo como quente, significa que ele lhe dá energia àquele alimento ou àquela entidade, que gravita em direção à sua condição. Quando algo dá energia, então nós chamamos isso de frio na medicina tradicional. Se você diz a uma pessoa ocidental que ela está comendo algo frio, então ela responde, oh não, eu estou aquecendo ele. Não queremos dizer frio como na temperatura, mas como uma qualidade que tira energia de você. Isso é a parte do conhecimento. No plasma, dizemos que o frio é algo que permite que o excesso de campo saia do corpo. E quente seria quando algo nos dá a energia de que precisamos do meio ambiente no qual eles foram cultivados. Você pode simplesmente mudar quente para gravitacional e frio para magnético. Aqui nessa parte do workshop tem um ensinamento muito importante, que nós colocamos como título: Comemos sementes para absorver 80% da energia do meio ambiente. E o ensinamento prossegue da seguinte forma: quando comemos alimentos, é como colocar uma pequena semente em nosso corpo para atrair a força maior dela do meio ambiente. O alimento age como um ímã para atrair o campo de força maior disto daquele, do meio ambiente que estamos. É o que fazemos a maior parte do tempo. É o mesmo que fazemos com a tecnologia GANs. Colocamos um emplasto de GANs de menor força energética de um lado e um emplasto de maior força do outro lado, e você assim absorve a energia deles. A energia mais forte alimenta o lado mais fraco. O processo de comer alimentos é que pegamos os 20% que precisamos como pequenas sementes de energia e elas se transformam em sementes de GANs quando entram no nosso corpo. E seus campos fazem com que o corpo absorva os 80% de energia necessária do meio ambiente, no exterior. É por isso que mesmo fisicamente sentimos falta de energia quando não comemos, porque não temos as sementes para atrair a energia do exterior. O homem não entendeu que o alimento que comemos, assim que entra no corpo, torna-se um estado de campo de GANs. Então, qualquer energia do exterior que corresponda a ela, a esse estado de GANs dentro da gente, virá em direção ao corpo. Lembre-se de uma das leis do plasma, que é que o campo mais forte sempre alimenta o campo mais fraco para torná-lo igual a si mesmo. Esta transferência de energia é aquele 80% de que sempre falamos. De certa forma, enganamos o ambiente para nos alimentar através deste processo. Podemos criar esta condição através do nosso cérebro também. Testamos isto quando muitos de vocês vieram para a unidade de aprimoramento. Pedimos a vocês que comessem quantas bananas quisessem. Quando você saiu, você disse: eu tinha uma banana e senti energia. Nós não a colocamos psicologicamente na sua cabeça. Nós apenas colocamos a semente da banana em sua emoção. É a mesma maneira que você cria câncer em seu corpo. Só que neste caso, seu corpo estava absorvendo a energia da banana de fora, que você colocou dentro como uma semente da banana. Então será que já temos a semente em nós como uma emoção? mas ainda não aprendemos como acessá-la? Sr. Cash continua, não brincamos de mágica. Recebemos de você a confirmação de como isto é correto. Criamos todas as energias na unidade de aprimoramento no porão sobre toneladas de concreto e você tira do nosso sistema e se torna a banana que você quer. Entenda a tecnologia para que isso não se torne mágica. Entenda o que significa quente e frio, quando eles usam esse termo na medicina tradicional. Frio significa que a energia que você absorve é mais do que você precisa, então você a dá ao meio ambiente. É invertido, é uma energia de transferência de composição. O Sr. Cash aqui foi interrompido pela buscadora de conhecimento, que disse que faz sentido. E aí o Sr. Cash disse, não faz sentido. É o fato de como é. É assim que funciona. Os alimentos que comemos atuam como uma semente para atrair energias do meio ambiente para o nosso corpo. E por causa da camada de plasmas, como chamamos a pele, músculos, ossos e tudo mais, isto cria uma condição de ser mais fraco e capaz de absorver. Isso é o que vemos. A vida funciona através da interação dos campos magnéticos e nada mais. É também por isso que ficamos viciados quando apreciamos certos alimentos, porque é um equilíbrio entre o que pegamos e o que damos ou não precisamos. Por que ganhamos peso e engordamos? Algumas pessoas podem comer o quanto quiserem e não ganham nenhuma grama. Como muitos chineses, por exemplo, que podem comer 10 pratos de comida e eles permanecem finos como um lápis. Mas se eu como um prato, então eu coloco 2 quilos. É porque a força do campo emocional dentro não está em equilíbrio. Então você bloqueia as energias que supostamente se transferem para fora do corpo. E em vez disso, é absorvido e você ganha peso assim. É preciso encontrar um lugar para estar. A buscadora de conhecimento aqui diz, no Irã eles fazem um método de sangramento das costas, semelhante ao que faz na medicina tradicional chinesa, onde sangram para estimular o sangue. Em alguns casos, o sangue tem um aspecto muito escuro, e então eles dizem que é por causa de certas doenças. Mas isso não é verdade. O Sr. Cash disse aqui, eles sangram as costas porque ao sangrar você faz com que o corpo produza sangue novo, e isso estimula o fígado. Isso traz nova energia. Eles têm feito isso há séculos já. Quando você substitui o sangue, você se sente melhor. Essa é a razão pela qual isso é feito. Segundo, porque alguns são mais escuros e outros mais claros, isso depende de qual veia eles cortam, na verdade. Se eles estão cortando as veias oxigenadas, então o sangue é mais claro, porque ele foi energizado recentemente. Se está no lado do retorno, é mais escuro, porque a energia já foi esgotada. É por isso que está escuro. Então eles podem interpretar da maneira que quiserem, mas cientificamente entendemos como funciona agora. Também a cor do sangue é afetada por sua composição. Por exemplo, se você tiver mais zinco, será uma cor diferente, e mais vermelho se você tiver mais ferro nele. Portanto, pela cor do sangue não significa que você está doente ou algo está errado. As pessoas não entendem, então elas mesmas lhe dizem o que lhes foi dito para acreditarem. Este é o mesmo processo com o ciclo menstrual mensal das mulheres. O sangue é perdido e estimula a nova produção. O útero é preparado para a próxima criação de vida. O corpo move certos elementos como campos. Durante a menstruação, a mulher pode passar por uma depressão. Os chamamos de pacotes de energia, que passam como uma emoção para se tornar a vida da nova criança. Às vezes dizemos que as mulheres ficam loucas, ou têm muita dor, ou o que quer que seja. Temos que entender o processo. Muitas coisas vêm através da emoção na vida. Então, será que isso significa que a mãe primeiro experimenta a emoção e depois ela é transferida para a criança? Bom, continuando. Para as mulheres que dão à luz, especialmente na primeira vez, elas não têm tanta dor como tiveram durante o ciclo menstrual. É porque há sempre alguma ansiedade, sempre como elas serão capazes de criar uma criança. E será que será uma criança perfeita? Depois que elas dão à luz e vem a perfeição do seu filho, essa ansiedade vai embora. Agora o corpo não precisa fazer esses hormônios para a ansiedade. Os hormônios são parte da emoção na dimensão dos campos energéticos do corpo das mulheres e para todos nós. Nunca entendemos isso ou o que significa passar por isso. O que eles querem dizer, na verdade, quando dizem que uma mulher passa pela menopausa e se comporta de uma certa maneira? É porque uma mulher, ela nasce para dar vida, e agora ela não pode mais dar vida. Então a posição dela mudou. Porque pro que ela foi criada foi perdido agora. E isto cria muita ansiedade na mulher, porque ela não pode fazer mais o trabalho de continuar a vida para a próxima geração. Mas então eles dizem que é por causa dos hormônios, porque eles não entendem o processo. Os hormônios não são a causa, eles são o resultado através das emoções. Se os médicos entenderem isso, então eles podem falar com as mulheres e dizer a elas que elas já serviram ao propósito da melhor forma possível, que são mulheres bonitas e criar as crianças mais bonitas. As mulheres entenderão isto, e então não haverá todos esses problemas com menopausa. Quando entendemos isto, então poderá ser controlado. Então entendemos a psicologia dos hormônios, então podemos controlar as mudanças biológicas e químicas. Se você traduzir os hormônios da maneira correta, hormônios é exatamente a mesma coisa como os vírus que temos. Mas os hormônios conseguiram dar a si mesmos a manifestação da fisicalidade através da ligação com as proteínas. Os hormônios são proteínas que criam emoções. Se o pacote de energia está fora do corpo, chamamos eles de vírus. Mas, mais ou menos, eles são quase a mesma coisa. Mas os vírus não carregam essa emoção. Entretanto, agora os vírus estão se aproximando das emoções, como o que vemos agora com o novo Covid. As pessoas estão tendo pensamentos suicidas e depressão. Mas quando isso acontece na vida de uma mulher, dizemos, ela está passando pela menopausa. Por que algumas mulheres passam por condições suicidas durante a depressão pós-natal? Isso é porque as emoções não se encaixam nas novas expectativas de vida. Nós não estamos dentro do cérebro do homem. Muitas depressões pós-natais podem ser resolvidas pelo marido, se ele der o apoio emocional à sua parceira durante essa turbulência das mudanças da vida. Mas o homem normalmente está tão ocupado, se preparando para a nova criança, trabalhando 10 vezes mais, que então a mulher se vê sozinha ali. No tempo de Maomé, os árabes costumavam dar à luz na areia, e se fosse uma menina, eles cavavam um buraco ali mesmo e a cobriam. Eles diziam, a criança ainda nasceu. Mas na verdade, era uma menina, e eles queriam principalmente ter meninos. Então Maomé disse, me mantenha, ou seja, se for a menina bebê, me mantenha por 40 dias e você não vai me deixar ir. Porque depois de 40 dias é a primeira vez que você vê a emoção e sorriso da criança, e essa emoção toca a alma do homem. A alma da menina aprende aos 40 dias como brincar com a emoção do homem, e ela se lembra disso para o resto de sua vida. E nós, homens, caímos nisso como um tijolo. Temos que entender a ciência da criação e como as emoções se manifestam na fisicalidade. Então nos tornaremos muito mais sábios no processo da criação. Se você explicar às mulheres o processo pelo qual elas estão passando, então vocês não terão muitos problemas. As mudanças físicas estão previstas, mas os homens e a sociedade não as entendem. Então as emoções assumem e se manifestam como que chamam hormônios. É a mesma maneira que se cria o câncer de próstata por causa dos problemas com o filho no homem. Eles são produzidos os gânglios, na verdade, certas proteínas que podem interagir com o cérebro emocional do homem por falta de como eu não posso mais produzir crianças. Nunca entendemos nem nos conectamos a isso. E alguns dos que entenderam tornaram-se os sábios, entre aspas. Mas agora todos são sábios, porque vocês entendem o processo de interação dos campos. Não se trata apenas dos gans, que são feitos para o corpo físico. Você tem que olhar para os campos que eles criam e interagem. E como essas interações criam massa e peso. A massa é o gans e o peso é a reação dela quando sai em seu ambiente e sua interação com as emoções. Então nos tornamos pessoas sábias da nova geração. Aqui agora a buscadora de conhecimento perguntou de onde veio o DNA. Alguém lhe disse que suas emoções vêm de vidas passadas, que todos deveriam se aceitar como são porque não está em nosso controle, está no DNA. Então o Sr. Cash respondeu, variedade é a beleza da criação. Caso contrário, todos nós teríamos sido fabricados da mesma maneira. A beleza da criação é a diversidade, a interação dos campos e a atração dos campos uns com os outros. Este é o melhor presente que recebemos do Criador. O Sr. Cash continuou contando sobre seu tempo no Irã e como o governo estudou suas emoções e tentou dar-lhe chela kebab todos os dias para agradá-lo. Então ele descobriu e eles o deixaram ir a restaurantes especiais. É o Sr. Cash disse que adorava trabalhar com o Irã porque eles sabem como respeitar os cientistas, não como no Ocidente, onde eles tentam matar você. É a emoção que nos traz esse prazer, e é a emoção que traz dependência da repetição e do vício a esse prazer. Pergunta ao Sr. Cash. Você pode explicar o que acontece com os campos e raios que passam pelo centro de um vórtice e como isso se liga ao que se poderia chamar de intenção? E como a intenção pode transmutar e direcionar esses campos e raios? Sr. Cash responde, desculpe, de que vórtice estamos falando? Rick fala. Em algumas escolas de pensamento dizem tudo, ou todas as energias, ou os plasmas têm um vórtice, ou um ponto de compressão, ou às vezes chamado de ponto zero. Sr. Cash responde, um vórtice é onde os campos saem. Algo tem que acontecer lá. Se não é matéria, então é uma energia. Quando você cria um vórtice, você está espremendo a matéria junta. Cria um movimento circular que leva à absorção e liberação de energia e compactação. Se você encher uma banheira com água e puxar o plug para fora, verá como as forças energéticas se materializam. Em um ambiente fechado, a energia tem que ser liberada em uma direção e absorvida em outra. Você tem que decidir o que quer fazer com ela. Trabalhamos muito com o vórtice na tecnologia espacial. Criamos vórtices especialmente na tecnologia de defesa. No estado da matéria, chamamos de lasers, que são monoenergéticos. Mas se você o cria em condição de plasma, então é um campo de plasma. Então é uma das formas de projetar um plasma de alta velocidade e aumentar sua força. Ensinaremos isto mais no futuro. Mas é compressão para atingir energia de ponto zero, ou para a energia do hidrogênio, como chamamos. E geralmente a força de campo da matéria é muito diferente da força de campo do plasma. É um conhecimento muito profundo e faz parte do que você gosta de chamar um buraco de minhoca. Esta distribuição de energia tem que ser vista de duas maneiras. Uma é a compressão do estado da matéria e a outra é a compressão do estado do campo. Quando você interage na direção certa, na posição certa, você pode brincar com isso de uma maneira muito bonita. Ao acelerar o plasma para alcançar uma ordem mais alta, a tecnologia de vórtice é uma das melhores maneiras de aumentar a força do plasma. Se você faz isso em estado de matéria, então você vê um aumento na velocidade. Tenho trabalhado muito neste vórtice de compressão dos campos no plasma em estado de matéria e ele tem uma aplicação enorme. Em um vórtice não há zero, portanto está encontrando pontos de conversão no fundo de cada vórtice. É preciso entender para o que ele se converte. Porque se a energia não se converte para tomar outra dimensão, direção ou força, então ela explode. É como se você soprasse um balão e depois o comprimisse. Mas é preciso muito conhecimento e compreensão. Sabemos muito sobre a tecnologia de vórtice de plasma e de estado da matéria, porque podemos criar isso. Mesmo em vórtices de estado da matéria, se você entender a distribuição do campo e a compressão do campo magnético dos elementos, então é um jogo totalmente diferente. Então, se você fizer o mesmo vórtice sob diferentes condições dos campos de plasma, é uma história completamente diferente. Os buscadores de conhecimento não entenderam o princípio da matéria do plasma e sua interação e colaboração na forma como você o libera. Um dos maiores vórtices que acontece continuamente em nossa vida está sobre nossa pele. É por isso que nossa pele tem estes buracos onde o pelo cresce ali. Ali é onde absorvemos 80% das energias do meio ambiente. As energias são alimentadas nestes buracos. E é por isso que temos pelos na pele. Eles atuam como antenas para absorver as energias pelos vórtices. Nosso cabelo é um material nano e tem uma força de campo específica. Há uma razão para as suas raízes e para a cor deles também. Por que mudamos para uma cor branca quando envelhecemos? Se o homem aprende a liberar o campo de força certo pela emoção, então ele nunca mudará a cor do cabelo. Nossa pele não é lisa, ela é hexagonal. É como aquelas bolas de futebol de couro, né, que são costuradas juntas. E cada gomo dela é costurado junto, né, e tem os pontos de junção desses gomos, que são as costuras deles. Nossa pele é como aqueles, como essas junções, e é aí que o pelo cresce. Mesmo que você não tenha pelos em seu corpo, não importa, ainda há algo dentro que cria essa atração. Nas raízes dos cabelos estão esses vórtices. A diferença de energia causa o transporte. É para lá que a maior parte da energia que você recebe do meio ambiente é direcionada. A criação utiliza a tecnologia de vórtice como forma de alimentação, mas tem um entendimento. É por isso que você tem diferentes tipos de cabelo, diferentes formas, força e diferentes idades, diferentes cabelos, e algumas pessoas não têm cabelo. Isso não significa nada, nada mais, além do que o corpo que usa isso para ajustar a conversão do vórtice. Se um dia nossos cientistas desenvolverem a tecnologia para poder observar os campos, então você verá como estamos absorvendo energia através desses buracos hexagonais ou qualquer forma que você tenha em sua pele. Essas brechas ou buracos são onde a energia entra, mas também é semelhante a como você cria uma inclinação em uma tenda para se livrar da água quando chove, por exemplo, na sua tenda. O homem nunca entendeu o processo de absorção de energia do meio ambiente. E os vórtices são uma das formas mais fundamentais de transferir energia através da pele, que supostamente é impermeável à água, para que nenhuma água possa passar por ali. Estes pontos estão perfeitamente configurados para transferir energia diretamente para o centro do corpo sob a pele. As raízes dos cabelos são como onde se coloca uma antena para absorver energia. Em seguida, ela apenas atravessa a pele para dentro do corpo. Se você entende isso, então você entende por que em alguns lugares não temos cabelos crescendo. Se você seguir como o cabelo cresce, você encontrará o padrão de comportamento dessa pessoa, porque certa absorção de certos campos cria certas emoções, porque é de onde vem os 80% de nossa energia. O vórtice não vai a zero, ele vai a um ponto de conversão. Mas quanto dele se converte e quanto retorna? De certa forma, você nunca está totalmente sem cabelos, não importa o que você faça com ele. Você ainda tem uma antena lá dentro para atrair energia. É como explodir uma fonte. A maneira como o cabelo das pessoas muda de cor de acordo com sua emoção ainda não foi compreendida ou estudada. Por que algumas garotas, por exemplo, querem ser louras, outras cabelo preto, e as de cabelo preto querem ser loiras também, e as loiras gostam de ter o cabelo escuro e assim por diante. E aquela que tem a pele mais clara vai e consegue que um bronzeamento seja mais marrom. E aquele que tem a pele marrom tenta usar todo tipo de descolorante para ser branco. Exaustão psicológica da emoção. Isso tem muito a ver com o que absorvemos do nosso ambiente. Algumas pessoas dizem: nós somos o que comemos. É porque você come, você coloca aquela pequena semente ali. E esta é a energia que você absorve. O que você absorve interage com seu ambiente para que ele possa absorver dele. Quando você vê uma mulher bonita ou um homem bonito, estes buracos na pele ganham muita atenção. Eles usam sua beleza para absorver energia. Não é só que eles são tão bonitos. Você tem que olhar como a alma está configurada e o que ela quer absorver e qual é o destino e o destinatário desta alma quando ela parte. Por que ela precisa de tanta energia? Não importa de que cor você seja, você ainda é bonita, como sendo preto, branco, marrom, amarelo, o que quer que seja. E esta é a beleza da criação neste planeta. Pergunta para o Sr. Cash: você quer dizer que a alma decidiu se tornar bela porque precisa ter atenção? O Sr. Cash responde: sim, 100%. Não entendemos sobre a beleza, e não entendemos a psicologia por trás disso ou como a absorção dos campos é configurada. Quando se faz um pote de barro, pode ser para o mercado comum ou pode ser para um rei. É a mesma coisa. A alma, quando é feita, conhece seu ponto de destino e o que precisa ser e o que precisa absorver para chegar a esse ponto de destino. Quando você olha para uma pessoa, você pode pensar que ela é normal, mas elas não são normais. Pode ser normal para você, mas para os olhos de outra pessoa, ela pode ser a mulher mais bonita. Quando você vê uma bela mulher ou homem, ou mesmo um belo gato ou cachorro andando pela rua, ele está tomando atenção e energia, e essa energia é absorvida por eles. É por isso que algumas pessoas bonitas e atraentes se tornam muito arrogantes, porque recebem muito, e a emoção delas não consegue nem mesmo lidar com o que elas recebem. mas elas não estão plenamente conscientes disso. Você tem que ver para onde essa alma está destinada. Ela pode ser uma alma de força muito fraca e tem um longo caminho a percorrer através do universo, ou vai se tornar uma alma brilhante e está muito perto de seu ponto de destino. A Terra é o berçário das almas para o universo, e é como desenvolvemos essa semente para que ela possa criar assim uma nova vida e continuação da existência. Este é o trabalho da alma do homem. Pergunta ao Sr. Cash, mas por que as pessoas fazem cirurgias para ficarem bonitas? Sr. Cash responde, você pode mudar muitas coisas, mas a alma não vai por esse caminho. Botox nem sempre faz você ficar mais bonito, não é mesmo? Você tem que entender o processo da criação. Junte-se a nós no dia 28 de abril para a sessão de vícios. Se você não puder fazer isso, então talvez você possa apoiar outros a fazer. Temos uma razão especial para trazer raças, credos, cores específicos para fazer parte das 25 e 200 pessoas a serem treinadas para a transmutação. Precisamos que você faça sua parte para que possamos fazer a nossa. Se você é deficiente ou não pode deixar seu trabalho, mas tem a riqueza para apoiar alguém da África, Ásia ou de qualquer lugar, então, por favor, faça parte deste processo. Precisamos disso e explicaremos o porquê nos próximos tempos. É um trabalho coletivo e, com isso, temos um trabalho coletivo a fazer. Não apareça no dia 28 só porque você é um viciado. Apareça para ver a que sua alma é viciada e onde fica o seu destino. Muito obrigado por hoje. Espero que tenhamos compartilhado mais conhecimento para iluminar vocês sobre o que está por vir. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 481.